Menina, é dia de carnaval, balanço de cadeira na avenida. O homem não se cansa de olhar uma garota tão bonita. Desfile com gosto de procissão, escola nova vai sambar. O surdo toca e o tamborim repica o ritmo do pandeiro com paixão. Água de coco, água de coco, a gente na cidade vai beber. Água de coco, água de coco, a nova escola a gente vai querer. Já vai se acabar em uma noite de música louca. Vai acabando outro carnaval, a luz da lua alumbra a roda. Já chega o desfile principal, de Ave Mangueira pra salvar. E o povo alegre nunca se cansa desse ritmo tão gostoso pra cantar. Água de coco, água de coco, a gente na cidade vai beber. Água de coco, água de coco, a nova escola a gente vai querer. Água de coco, água de coco, a gente na cidade vai beber. Água de coco, água de coco, a nova escola a gente vai Chico.